casa parece grande, mas tu não estás. Já nada resta de ti, pobre de mim. Tudo parece vazio, pois tu não estás. Apenas vejo uma rosa no meu jardim. Vou chamar-te ao telefone e enquanto espero, fico a pensar nesse amor que tanto quero. Demoras a responder, meu bem que adoro, e quando vens atender, eu canto e choro. Meu coração. Preciso de ti, é que me faltas, e é todo o meu anseio ver-te chegar. Os dias parecem anos quando me faltas, e eu me aqueço na lembrança do teu olhar. Eu quase perco a cabeça, mas fico.